76, vai manter a proa por quantas milhas? Mais 10 milhas, 1-0, bom, não, 776. Ah, ciente. Chame o controle 1935. Controle 1935, 3897. Autorizado para 4.000. Próxima Bruno Weber. Bruno 9203. 9203. Senhor, por gentileza, durante o nosso táxi houve mudança duas vezes das instruções de saída e uma mudança de pista. Nós estamos saindo, voando agora na Praia de Dael, após Leda, e após Leda vamos voar Brito. É essa mesma instrução, não é mais necessário voar até 80 milhas na área 198. Houve uma modificação na circulação aérea em todo o Brasil e nós fomos afetados por ela. Passamos o seguinte, o senhor está passando o nível 150, está livrando a área de responsabilidade desse órgão de controle, ainda na DAEL Leda Bridge. O senhor vai chamar o centro de controle diário responsável pelo espaço aéreo no setor, na frequência de 1-3325, caso negativo 1288, Salvador lhe deseja uma boa viagem e retorno a Congonhas. 325-288. Obrigado, espero. Bom feriado. Boa. Controle Salvador, tá 3897. 3897, este é o controle Salvador. Está em contato, radar. Ciente, 3897, quando tiver possibilidade, direto da El. Da El autorizado, o 3897. Bora, da El, obrigado. Controle Salvador, é o Papatango Mike Fox Whiskey. Papatango Mike Fox Whiskey, controle. Só para informação, o Papatango Mike Fox Whiskey é transporte aeromédico. Saída da EL, Leda Eudes. Decola da 1-0, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5045, proteja. Primeira curva direita, controle 119, decimal 35. Cotejamento correto, chame para pushback sonamento. Vai chamar o 940. Indo para 2000, na proa de zona, mantendo a velocidade, o voo 976. Positivo. Salvador, uma boa noite, 5890, 5 da tarde, descida 1250. Web 5890, este é o controle Salvador, desça para 6000, ajustado 10, 15, chegada a Mari, pista 10, Web 5890. 6000, com 1015 na Mari, 5890. Doutor, 3897, cruza agora 110, pode chamar Recife? Ainda não, capitão. Com a nova circulação aérea, a gente tem que segurar os tráfegos de Salvador um pouquinho mais. Então tá bom. Existe alguma possibilidade da Eudes? Eu vou consultar o magnânimo da região do Centro de Controle do Nordeste, o melhor Centro de Controle do Nordeste. Obrigado, me escuta. TAM 3897, o magnânimo autorizou o seu voo direto para Eudes. Agradece ao colega magnâmico, voando Eudes da presente então. Muito obrigado. Salvador, é o Chanel 6321, pushback acionamento na 5. Autorizado, chama para o táxi. É que Fox Whisky voa sobre o mar, libera restrição de altitude, desça para 2000. Mike Fox Whisky, controle Salvador. Na sua escuta, senhor. Desça para 2000. Para 2000, Fox Whisky, 1015. É que o Zulu Novomba, desça para 3000. 3000 na reta. OTAN 3897, chame Recife, frequência 13325. Bom retorno a Guarulhos. Recife 13325, muito obrigado, bom trabalho. Web 810, qual é a velocidade? 270 indicado. Ok, vamos navegar com 240 nós. Eu tenho duas aeronaves de pequeno porte à sua frente com transporte de enfermo. Sem problema, 240 agora, 290. O Mike Fox Whisky transporta enfermo, é o número 2 para pouso. Eco Zulu Novamba transporta enfermo, é o número 3 para pouso. Ciente, Fox Whisky. Web 810, desci até 5000. 5000, 10. Com 776, interceptou o curso do localizador. Afirmo 776. Positivo, localizador em aproximação, agradeço a sua colaboração. Vamos reduzir, checar o trem e chamar a torre 1986. Bem, obrigado. Zulu Novamba, vetoração para sequenciamento. Direita proa 225, desça para 2000, está limitado pelo custo do localizador. Direita 225, 2000, limitado pelo loco, tá vendo? Graus, 15 nós, não chove no momento na vertical do campo, a visibilidade a partir da cabeceira 10 em direção à sua posição, aproximadamente 2 mil metros e a visibilidade total 5 mil. Continue na aproximação, informe avistando o teto estimado 600 pés. Gente, eu estou tentando chamar de tanto, vou remeter no bolo 776. 776, informando também que o último terço da pista 1-0 está bastante escorregadio e pista molhada, ok? Excelente, obrigado. A bota, nossa autonomia é de 3 horas de autonomia, alternando Goiânia. 283 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Juliette Alfa no Ponte Espera Torre 1-8-6, bom voo. Juliette Alfa, Ponte Espera 1-8-6, você manda, é 2-8. Tem uso no 0. 1-0, vai Goiás. 1-7-5, Eco Zulu Nova, velocidade. Indicada 1-7-5, Ciente. Curva esquerda, vou ir na proa 200, Eco Zulu Nova, mantendo o limite do localizador. 200, limitado pelo local. Web 810, vou liberar a restrição de altitude, vamos descer para 3.000, está sobre o mar. Ok, 3.000, 500. Salve Salvador, muito boa tarde. Muito boa noite. 3197, está ciente da informação aqui. Para o Galeão, faça sua cópia. 3197, está autorizado o Galeão, nível 340, via Super Whisky 50, me deve, até novembro 857, seguro, até Zulu 16. Saída Nael, Leda, Bidev. Decola da 1-0, curva direita, controle 119 do sinal 35, aciona 5056, coteja. Está autorizado o Galeão 360, 340, pelo preço 50, até Bidev, opera 9857, até seguro, opera Zulu 16. Vai decolar Dael. Decolando da 1-0, Dael, Leda, Bidev. Controle 6935, transforma 5056. Primeira curva direita, chama para o pushback Solané 3197. Primeira curva direita, chamará 3197. Salvador, gol 273, solicita pushback acionamento nas distâncias da 03. Autorizado, chama para o táxi no 273. Pará. Sete sete meia, dolou ao 59, libera a direita, 219 solo. Direita 219, 776. Eu tenho como limite o custo do localizador. Esquerda 020, 3.000, limitado pelo log, ONU 0. Controle de Salvador, é o gol 1884, boa noite. Mike Fox, Whisky, continue na aproximação, teto estimado 500 pés, o vento, corrigindo, teto 500 pés, visibilidade 4.000 metros, pista 1-0 bastante molhada, continue na aproximação, o ajuste 1-0 no 5, o vento 1.70 graus, 1.4 nós, continue na aproximação, informe avistando o campo. Informará o Mike Fox Whisky. De 500 pés de teto e a coisa boa é que não está chovendo. O momento do torque positivo vai informar o Mike Fox do Whisky. E o vento forte, porém estável, sem rajada, até o torque também. Ok, obrigado. O Mike Fox Whisky copiou? Afirmativo, senhor, obrigado. E nós avistamos em torno de 500 pés. Ciente. Obrigado, doutor. Exulo Nozomba interceptou o curso do localizador? Positivo. Positivo. 5 milhas para passagem sobre o marcador externo, localizador. Vamos reduzir, efetuar o cheque pré-pouso, chamar a torre em 1-1-8-6-12, bom pouso, câmbio. Grato, bom trabalho, senhor. Web 810 para o localizador, a proa é 070. Informe estabilizado na descida para 2.000 pés. Descendo 2.070 na proa, chama estabilizado, 1-0. Fox Whiskey, está visual com a pista. Gente, Mike Fox Whiskey, tráfego avistado, vento 140 graus, 17 nós, pouso autorizado, pista 10. Ciente, Fox Whiskey. Continue na aproximação, chuva leve durante a aproximação, o teto estimado 500 pés, a última aeronave avistou a 500 pés, visibilidade 4 mil metros, o ajuste 1015, vento 130 graus, 19 nós, e vento forte durante a aproximação, variando entre o través direito e a proa. Afirmativo, você está seguindo a aeronave da Gol, o voo 1884 à frente 13 milhas. 7, reduzindo para 3560. Sendo posição Gol 1273. Gol 1884, após Itapituna para o ILS, passa 12 mil, voa sobre o mar, reautorizado para 3 mil. Então agora para 3 mil, confirmando ainda para o Diotap. A partir de agora o senhor pode voar direto para Duna. Afirmo, Duna, Gol no 884. 5 mil a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Juliette vai manter, Juliette Alfa vai manter posição antes da Índia. Juliette Alfa manter antes da Índia, 5241, obrigado. Patrono corrigindo, táxi em frente e mantém a posição antes do pátio principal. Antes do pátio principal, mantém, 5241. Solo Salvador é o Papa Tango, Mike Fox Whiskey, na Delta, no ponto de espera da Alfa. Corrida vai para o pátio 3? Afirmativo, senhor. Frente táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, atento à aeronave da Trip, saindo no táxi. Ciente, Alfa, Kilo, até o ponto 3, Mike Fox Whiskey. Temos dois tráfegos na final da 1-0. 7-6-3-2, aguardando. Até. Salvador, uma boa tarde, o 5-8-1-0, baixou até agora. Ok, Webjet 5810, continue na aproximação ao número 2 para o pouso. Informa o tráfego de baixa performance, aproximadamente 3 milhas da cabeceira 10. O ajuste é 1015, teto estimado 500 pés, visibilidade 4 mil metros, chuva leve durante a aproximação. E foi reportado vento forte durante a aproximação, variando entre a proa e o seu través direito. Das condições, está reduzindo a 1-0. Gente, Eco Zulu November, avistado, ajuste agora 1-0 no meia, pouso autorizado, pista 1-0. O vento é de proa, com 2-0 nós. November. Duna em descida para 4 mil, seguindo o gol. Agora Duna, 4 mil, está 3-5-0. Siga. Aciona stand-by no transponder. Oh, desculpa, senhor. 884, passa 7000, desça para 2000, livre LS. Para 2000, livre interceptar LS, gol 1884. Positivo, vai interceptar o localizador em Duna para completar o ILS. 884, Sérgio. Então 3560 e descido até 3 mil pés. Descido até 3 mil pés, está 3560. Aguardando, vamos no meio, 510. Firmo, Eco Zulu November, Solo 06, agilize o táxi, à direita, Solo 219. A parte de passagem da aeronave da companhia, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 18, decimal 6. Possível, a aeronave já passou, está iniciando o táxi, voo 1273. Afirmo, 580, pouso autorizado, vento é de proa, 20 nós. Ciente, livre pouso, avistou com 700 pés. Ciente, obrigado. Postiné 6321, observe o pouso do Boeing da Webjet após alinhar e manter pista 10. Após o pouso do Webjet, ali manter 10, linha 321. Pode confirmar o vento, 10? O 20 nós, de proa. Então 3560 tem separação, radar com tráfego à frente, desça para 2000 para o ILS com 210 nós. É reduzir 210, descendo para 2000, tá 3560. Webjet 5810, Solo 09, direita 1219 ao solo. Direita 29, na boa. Web, o Ocean é 6321, decolagem autorizada, pista 10, vento 110 graus, 15 nós. Alinhado em decolagem, 6321. Taxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, torre 18, decimal 6. Passou na vaga Juliette Alfa 26, trip. Guardando. 273 na escuta da torre. Na escuta, boa noite, gol 273. Autorizado, alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter pista no zero, gol 273. R5241 da Trip, ponto de espera na sua escuta, bom. Mantém o ponto de espera, o Trip? Mantém. Um November, táxi via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame Torre 1 no noite, decimal 6 para o cruzamento. Doutor? Afirma, está interceptando, agora está full LS. Muito bom, vamos checar o trem e chamar a torre, 1 no 8 meio. 786, como está embaixo? 1-1-8-8-4. Torre de Salvador, voo 1-8-8-4, uma boa noite. Voo 1-8-8-4, boa noite. Teto estimado 710, a última aeronave reportou, avistando, com uma visibilidade de 4.500 metros. Chuva leve durante a aproximação, aguarde pista livre. O ajuste é 1-0 no meia. O vento é de proa com 13 nós, 1-3 nós. 10-1-8-4, aguardando pista livre, está embaixo travado. Gente. Ativo descendo para 2.000 pés, 1016, voando na proa de Duno para interceptar o ILS, 2224. Positivo, nossa intenção era que chamasse há mais tempo para desde Judas voar direto do Duno, mas demorou um pouquinho. Fomos liberados agora, senhor. Ah, eu sei, isso acontece. Oceano 6321, equipamento Airbus? Afirma. Vou subir para o 320, quando girar à direita, voar direto ao fito. Só um minuto. 2.000 pés, está 3560. Positivo 60, livre ILS, agora de transferência. Guardaram. Direto ao fito, 6321. Positivo. Fechou o terreno no 8, sinal 6 para o cruzamento. Cruzado, cruzamento da 17, é Cruzulo November, boa noite. Comente. Som no 0, no sinalizador. A gente vamos informar o centro de operações. Ok, ó, tá chegando correndo aqui. Pra complementar também, né, final a chuva tá moderada, tá? Tá leve. Grato. Aguarde no 940, será o próximo para pushback no setor. Bruno 273, decolado ao 14, 1935, controle. 1935, obrigado. Cruzador, 13560. 760, cheque o trem, chame a torre, 1186. 1186, 3560. Controle, boa noite, 273. 273, controle, meu cordial, contato radar. É, disponibilidade negativo, manterá a pressão do subido. Seguinte. Desvio da proa 260, chanel 6321. Está autorizado o desvio à esquerda, sempre subindo para o nível autorizado, tem uma aeronave da Passaredo a 32 milhas afastado, passando a 12.600 para 2.000, voando do ano. 7.321. Quem que autorizaram? 3.000.